7,5 no solo aos 40, táxi à direita, Alfa Juliette. Alfa da minha escuta, vi Alfa da minha escuta, chamei antes da Juliette. Afirmativa, direita Alfa, guardando posição antes da Juliette, no 0,50. Quatro, aguardar aí a aeronave que iniciou o pushback atrás da WebJet, que aguarde pelo pushback, aguarde, me escute. Aguarde, me escuta, o 04. Paulo Web 6747, posição 5 a bordo, 3, levanta, alternando galeão para ataque. Vira o táxi à direita até a ponte espera, chame pronto para decolagem. Ok, chama pronto para decolagem, 6747. Web 6747, ponto de espera do 10 pronto. Está autorizado 747 alinhar e decolar 120 graus, meia dúzia mais. A linha decola, Web 6747, 10. 076, tiver condições de adiantar o táxi, estou com a aeronave da companhia que está aguardando para o pushback. Como tem o Web para decolar ainda, vou aguardar sua entrada para depois autorizar o pushback dele, ok? Afirmativa, acelerando 076. Vou poder confirmar a posição? Posição 2, ok? Esquerda na Juliette, posição 2. Juliette 2, a posição 076, girizada. O 604 observa a aeronave da companhia que vai parar à sua esquerda no portão 2. Após a parada dele, inicia o pushback, chame táxi. 7, eu vou no 604, ele vai parar à nossa direita. Não, o senhor está no 4, não é isso? Matheus. É à direita, tá certo, isso mesmo. Descida 050, 62. 5972S2 meu pé com 1014, está autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Ok, com 1014 para 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado. Autorizada por Adizona, 6224. Direto Duna, obrigado. 972, pode apurar a Duna também, senhor? Autorizado, reporte estabilizado 5972. Reportará estabilizado. Controle Salvador, boa noite, Web 6747, cruza 1500 na Arbor. Web 6747, boa noite, contato radar, virou 360, sair Arbor. 360, Arbor, assim que possível solicita o adadro da presente. Aguarde, mantendo a saída. Aguarda, minha 747. Web 5595, boa noite, acione identificação da 65 milhas no Nordeste do Salvador, mantenha a proa de Pelô e reporte a unidade de seguir. Corregou no 604573 a bordo, 3 horas e 16 de autonomia, Fernando Reis. Livre o táxi, chame do ponto de espera, pronto para decolagem. Livre o táxi, chama no ponto de espera, pronto, 604. Tá autorizando o Duna 2 no pé do 6214. Boa noite, Europa Zero 8. Você, Europa Zero 8, go ahead. Yeah, we are stand 10 C30 200. We are ready for startup and push to Madrid. Guys, we are ready to push and we are ready for startup. We don't have the clearance yet. Okay, I don't have your flight plan here with me. Which is your estimated time for takeoff? Now. 0050. 0050, okay, roger, stand by, okay, track your flight plan. I don't have it now. Copy. Oi, Salvador. Boa noite, 1074, 22 condições para Guarulhos. 074, aguarde cópia, Guarulhos. Ah, afirmativo. Tem a pergunta pro 74? É a Arbor. Torre, boa noite. O Rio 5972, estabilizado ILS. 5972, check o trem, livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. Ah, vai só de travado. Ok, livre pouso. Meia 04, mantém a posição. Autorizado, era? Afirmativo. Portugal, confirme your flight number, it's Portugal 089er. Portugal, Salvador Tower. Uno 074, ponta cópia. Sete meia sete quatro sete, Recife, no 26.0. 260, Edmir 747. Alpha Zero 2, right to copy. Yeah, ready to copy. Okay, clear to Madrid, flight level 370 via upper risk 58 until Recife, then according to apply flight plan route. After takeoff, turn left to Puka departure, Aracaju transition. Squawk 5013 and control is 119er, decimal 35. 604 MT. A gente mantém com o 604. Copy that. Confirm the departure is Puka, not Nicar. Puka, then Aracaju, it's Alpha Romeo uniform, Aru. Copy that. So Salvador clears Europa 084 to Madrid via Puka departure transition Aracaju, upper Whiskey 58 direct to Recife, maintain flight level 370, frequency will be 119.35, and squawk will be 5013. That's correct, we're clear to push and to start report to taxi. Copy that, we're clear to push, we'll report ready for taxi, Europa 084. O Rio no solo ao 53, taxi à direita, via Alfa e Kilo pro Pátio 3 na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3 na sua escuta. Na 224, uma torre, uma noite, meia dúzia, não pouso. Noite, obrigado, daqui a pouco. ...04, livre decolar, vento 120 graus, 8 nós. Livre decolar está iniciando, 104. Torre, Salvador, né? 224, full IRS, 2 minutos para o marcador. Ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Descida para 4 mil pés, 1014 no ajuste. Túnel 20 graus, 8 nós, cheque trem de repouso. Marchou entre a bolsa, passando o marcador agora, livre repouso pistão no 0, 6224. Correto, 604, decolo 55, controle 1935. 1935, boa. O Gol no 074, quanto a cópia? Afirmativo. Está autorizado, 360 para Guarulhos, na Pesulo 21, no Via Trive. Após decolagem, curva à direita, na saída Arbor, depois voa Elefa. E o código 5022, controle 1935. Autorizado para Guarulhos, 5360, via superior da Pesulo 21, Via Trive, com curva à direita, Arbor, Elefa. 5022, Jonathan, 5, controle, turma 0, 7, 4. Ativo, chama acionar. Tomará, tá na posição 2. Comandante, 3305. 3305, aguarde copa, dois anos lá para cópia. Autorizado com fins 360 via Pesulo 16, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda e depois voa Bride para a aerovia. Aciona 5017, o controle 1935. Chão para acionar. 6224, solo 58, táxi à direita, via Alfa, e chame antes da Juliette, vai manter na escuta. Alfa, Juliette, antes da Juliette, chama na sua escuta, vai acionar 6224. 7305 para cópia? Está pronto. Autorizado Recife 330, nível na Perusque 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5023 e o controle 119.35. Positivo, 330, Recife, 258, desce esquerda, Puca Aracaju, 5023, 1935. Correto, chama para acionar. Salvador, Europa 085, we're ready for taxi. Clear the Europa 084 to taxi via April 1, then taxi India. Report ready for takeoff on holding short 1810. Copy that, we'll via the taxiway India, we'll report ready for takeoff Europa 084. Next treinamento, 3305. 20. IP 5, 2545. Recife 2545, voo 6204. 6224, observa a Europa taxiando pelo pátio, ingresso à esquerda, portão 1. Fernando aeronave, ingresso à esquerda, portão 1, 6224. Autoriza o 3555 da presença da Proa Duna? Está autorizado. Obrigado. Está aprovado o Duna da presença. Guarde, o 6224 mantém a posição agora. Mantendo, 6224. Pagador Europa, 684, we are ready for departure. 684, you are clear to line up and take off. The wind is 130 degrees, 10 knots. For take off runway 10 Europa, 084. Aqui o 6224, vou ter que fazer uma manobra aí, porque o portão 1 estava ocupado aqui, na hora eu achei que ele tinha feito, já tinha desocupado, eu não vi que o azul estava mudo. Então é o seguinte, o senhor ingressa à direita, e assim que a Europa decolar, o senhor faz o contorno ali e fica aqui na Índia de frente de volta, ok? Aí eu vou puxar o azul e o senhor entra para o 1, ok? Bom, então, você não acha melhor fazer um 180 aqui não, é aguardar mais atrás, liberando na área para o azul já entrar direto? É porque aí o 180 vai ser uma manobra mais complicada, eu acho. Além disso, o senhor vai ter que depois que esperar ele fazer o pushback e taxiar para depois entrar no portão. Enquanto o senhor vai lá e ele inicia o push, quando o senhor voltar já está o portão aberto, ok? Então a direita aqui e aguarda o Europa decolar. Salvador, vamos olhar 64, pushback alisamento, portão 2. Pelo 2, aguarde. Pode. O azul no Uno está livre iniciando o pushback lentamente, o aeronador Chanel está liberando o setor de pushback e chama para o táxi. O Chanel pode então agora já ir para o taxiar, ingressar na pista, fazer o 180 ali na ilha, retornar e ficar aí antes dessa posição que o senhor está agora para aguardar a liberação do portão 1 e assim o senhor já entra. Tá. Econo 5, torno 9612, bom pouso. 9612, obrigado, bom trabalho. Salvador, agora 5-5-5, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua na aproximação, tem previsão para o 064? É afirmativo, eu levar uns 5 minutos aí mais ou menos, que eu estou com a aeronave já no 1 iniciando, tem outra do 7 que vai taxiar também, que aguarde na escuta. Roger. Correio 3305, está pronto para o táxi, 68. 3h30 Natal. Que aguarde para o táxi. Oi. O azul vai iniciar, puxa bem, confirme. Eu abri o porão aqui, né? Eu tô tentando. E fora assim que pronto, ok? Que eu tô com a aeronave aguardando pro táxi também, que só vai poder fazer depois que eu iniciar o pushback. É, o 6224 mantém a posição aí na Índia, deixando a faixa central do pátio livre, ok? Passou externo, passou Simbra, abaixado, travado, 5505. 5505, livre pouso no 0, 130 graus, 8 lanches. Livre pouso, 5505. O 605 aguarde aí na posição, eu estou com a situação aqui do lado de cá do pátio, conforme a táxi está fechada lá, Juliette, eu não estou tendo como manobrar de outra maneira as aeronaves aqui, que aguarde com o táxi. Climbing fly low 370, Puga, parte Europa 084. Está autorizado, puxa, chame táxi. Puxa, né, 6224, atento ao azul que está na 1, assim que ele liberar ali a Índia, aí, você pode ingressar à direita e portão 1. Liberado,